de provas e expiações. Então a depressão é um bem, é um mal como uma cirurgia grave, é um remédio amargo que vai nos ajudar a despertar para o amor. Joana de Ângeles nos diz, através de Divaldo Franco, que as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Bastam as primeiras emanações luminíferas para elas desabrocharem exalando seu perfume. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor, que esta sim é a nossa missão aqui na Terra. Então, queria deixar claro que eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre depressão. Não sou médico, não sou psiquiatra. Apenas iniciei o curso de psicologia, que não concluí, e, portanto, não tenho habilitação alguma para falar sobre esse tema. Falaremos da nossa experiência pessoal, sofrendo de depressão bipolar durante 27 anos. A depressão está tão banalizada nos dias de hoje que alguns médicos, apressadamente, diagnosticam aquela doença sem ter o menor cuidado, porque a depressão pode ser confundida com várias outras enfermidades. Por exemplo, a anemia profunda, a carência de ferro, produz sintomas muito parecidos com o da depressão. A falta da vitamina B12, a hipovitaminose, da cianobalamina, ela produz um quadro de sintomas semelhante à depressão. Do mesmo modo, nós vamos ver os hormônios T3 e T4 da tireoide, quando estão desbalanceados, geram episódios tipicamente depressivos. Verminoses, doenças graves, podem gerar um quadro parecido com depressão. Nazareno, depressão é tristeza? Não. Tristeza é natural. Tristeza é uma maneira do organismo desintoxicar-se através das lágrimas. Uma perda de um emprego, o retorno ao mundo espiritual de um ente querido nos deixando saudosos, uma doença grave, as chamadas depressões reativas, muitas vezes são apenas tristezas momentâneas. Somente poderemos falar de depressão quando aquela tristeza é muito prolongada ou não tem nenhuma causa aparente, ou então a pessoa não consegue sair dela por si mesma. Então, tristeza é natural. Existe inclusive a desmotivação, existe também a insatisfação, nos diz Joana de Ângeles, que se o homem estivesse plenamente satisfeito, isso atravancaria a lei do progresso, porque nós não nos esforçaríamos de nos melhorar. Então, nós não estaremos neste mundo de provas e expiações plenamente satisfeitos. Então, vamos aprender muito, muito com a depressão. As estatísticas são muito imprecisas. Nós não sabemos quantos somos os depressivos no planeta. A Organização Mundial de Saúde arrisca um percentual de 6% da população mundial e uma previsão de até 2020, se os números se continuarem nessa sequência, 45% da população mundial poderá estar passando ou ter um episódio de depressão. Nazareno, por que que a depressão é tão comum hoje e quase nós não ouvíamos falar de depressão antigamente? Eu estive na Califórnia visitando minha irmã, que mora naquela cidade de vizinha a São Francisco. Ela me disse que podia viajar para fazer palestras, e eu sou cearense, cearense é bicho enxerido, né? E fui fazer palestra nos Estados Unidos da América. Estive em San Diego e conheci o primeiro presidente de casa espírita da minha vida, que é surfista, dono de uma fábrica de pranchas de surf. Márcio me perguntou: Nazareno, por que que a gente ouve tanto falar de depressão e antigamente nós não tínhamos? Eu mesmo nunca tive depressão. Eu disse: Márcio, eu não tenho uma resposta, eu posso arriscar alguns palpites. O primeiro deles seria o sedentarismo. Nós temos hoje uma vida tão sedentária. Nosso corpo foi forjado em milhares e milhões de anos de atividades físicas, correndo, caçando, pescando, subindo as árvores, arando o solo. Nós tínhamos que nos exercitar para nos alimentar. Hoje, nós não fazemos nada disso. A nossa geladeira está